tudo bom, maravilha. Hey. Seja bem-vindo ao meu mundo, meu amor. O underground tá vivo, agressivo e sujo. Poetas são rebeldes, natos, anjos caídos, mais marginais que qualquer bandido. Sou utopia, pé no chão de sobra. Foda-se, direita burra e a esquerda retrógrada. Deus criou fracos e fortes, mas o lance foi que o diabo inventou o rap pra ver revanche. Moralistas me chamam de suicida, eu vivo pra eternidade e eles vivem pra vida. Um louco de consciência tranquila. Só existem duas trilhas: loucura ou hipocrisia. Não consigo ver ninguém como inimigo ainda. Não encontrei alguém com altura pra isso. Isso é carapuça, serviu normal. Crianças sempre levam tudo pro lado pessoal. Não liga pro que eu tô falando e deixa quieto aqui fumando. Apenas devaneio os retianos. Não liga pro que eu tô falando, me deixa quieto aqui fumando. São apenas. Ritmo louco, poesia rude, levada chapando coco. Juventude transviada, quem dá mole vai, mas vivaz num caio estado. Né seu pai, Deus não te deve nada. Realidade sádica, onde é preciso ter maldade até pra colocar bondade em prática. Sem culpa, vários fazem pose, hoje todos se preocupam. Sábios dizem foda-se, fumando um de remédio. Vou desbelotar o próximo, bebendo pra suportar o tédio. Catetizu, é um assalto, fada que as noites continuam insuportáveis sem álcool. São a covarda, emoção encoraja. Andar pra frente a regra, não importa o que haja. Vou acender um incenso, pensar no que eu penso enquanto me admiro em silêncio e me julgo em voz alta. Yeah. Não liga pro que eu tô falando, me deixa quieto aqui fumando. São apenas devaneios retianos. Não liga pro que eu tô falando, me deixa quieto aqui fumando. São apenas devaneios retianos. Não liga pro que eu tô fumando, me deixa quieto aqui falando. São apenas, ah, yeah. Não liga pro que eu tô falando, me deixa quieto aqui fumando. São apenas. Salve Mauli, Shadow, família tudo bom. Late, Gão, Nig, meu irmão. Catete Laranjeiras, tá tudo bom. Maravilha.